Jesse, não. Tu és muito querido, mas sabes, eu não costumo sair com ninguém da minha banda. Esqueci-me de dizer. Eu ando com o Jake. Olha para esta coisinha tão fofa. Bem, vamos lá pôr-te a salvo daquele miserável patife que partiu o coração da minha filha. Também não gosto da maneira como tratas as miúdas. Mas... E detesto o facto de estar sempre a interromper-me. Ei, ei, espera, já sei. Ok, depois do ensaio, diz ao Jesse para te convidar, mas faz com que o teu pai ouça. Sabes, a Ana gosta de um rapaz de quem eu não gosto. E ela sabe que eu não gosto de ti. Por isso ela convidou-te para ver se eu gosto menos de ti do que do rapaz de quem eu não gosto e de quem ela gosta. Eu gosto mesmo de ti. O quê? Mas não te preocupes, eu sou um homenzinho e isto vai passar. E depois é mais que óbvio que tu gostas de outro tipo. E gosto. Bom, ele tem muita sorte. Espero que ele saiba. Obrigada. Enfim, eu acho que ele pode muito bem ser o tal. Isso dava uma boa canção. Talvez sem aquela parte do acho que para não parecer que estás com um pé dentro e outro fora. É. Pode muito bem ser o tal. He could be the one, he could be the one, he could be the one. Yeah, he could be the one, he could be the one, he could be the one. I'm going crazy about him lately. I can help myself from how my heart is racing. Perfeito! And I can't help myself from how my heart is racing. And I think I'm really digging on his vibe. He really blows me away. He's got something special. He's got something special. And when he's looking at me, I wanna get all sentimental. Smooth talking, so rocking. Yeah, he's got everything that a girl's wanting. Such a cutie, he's getting to me. And when he walks into a room, it's like a movie. Think I'm really falling for his smile. Get butterflies when he says my name. He's got something special, he's got something special. I can only be something telling me maybe he could be the one. Oh, olha para ti. Até ficaste toda emocionada, anda cá. Eu adorei a canção. E adorei que a tivesse escrito para mim. Yep. Foi o que eu fiz. Here we go, everybody! Come on! You get the limo out front. Wow. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. Parece impossível. Finalmente parece que está tudo a resultar entre nós. Lá isso está. Eu tenho tosse. Oh, sério? Sim, sabes, eu não queria beijar-te e tossir para cima de ti. Dava mal, Jesse. Mau jeito. Dava mau jeito. Yeah. E ainda ficavas doente. Oh, e nós não queremos isso, hein? Eu acho que vale a pena o risco. Nem penses. Sim, nem penses, porque eu preocupo-me contigo, meu caro. Por isso, eu vou ser forte pelos dois e dizer até à vista guitarrista... artista. Até à vista guitarrista era o que eu costumava dizer ao meu pai quando era miúda. Porque o meu pai é um guitarrista. Vês? Isto é da febre. Então vai descansar para ficares boa. Eu vou ficar a pensar em ti todos os minutos até voltar a ver-te. E assim que eu adormecer, vou sonhar contigo. E tu, vais sonhar comigo? Ai, Eu espero bem que sim. Mas sabes, os sonhos são terrivelmente traiçoeiros. São. Não posso controlar o que aparece na cabeça, porque podes ser tu, pode ser uma sanduíche, enfim, ou coisa do género. Mas eu espero bem que tu sonhes comigo. Beijinho, adeus. Lily, sou eu. Tu tens de vir para cá agora, imediatamente. Sim, Miley, eu agora estou um bocadinho ocupada. Não puxe, não puxe, não puxe. Desculpa. O Oliver fez um nó horrível no cabelo e eu estou a ver se consigo tirar o centro, sabes? Desculpa, amor. Lily, imediatamente agora. Alerta vermelho. Isto é um alerta vermelho. Porquê que não disseste logo? Bolas, não estavas a brincar sobre o nó. E dizia ele que eu não conseguia tirá-lo. Oh, não acredito. Estás apaixonada pelo Jesse? Não estou apaixonada por ele. E, no entanto, vês o corpo do Jay com a cabeça dele. Interessante. Está bem, fiquei. Fiquei um bocadinho atraída por ele, mas consigo controlar-me. Porque eu não vou deixar que isto arruine a minha relação com o Jake. Afinal, nós temos uma história demasiado importante para eu deitar fora por causa de um excêntrico, macambúzio, apaixonado, forte e, ao mesmo tempo, sensível. Miley. Com uns belos olhos cor de chocolate que mexem comigo como a lua, com as marés. Sabes, uma dança tão velha como o tempo. Mãe, desde que tu te consigas controlar. Controlar o quê? Oh, bolas! Nada como uma boa corrida para fazer um homem sentir-se em paz com o mundo. Ótimo, quem me dera estar no teu lugar. Bom dia para ti também, menina catavento. Eu já julgava que estavas feliz agora que já não precisas de esconder o teu namoro com o Jake. Eu estou feliz, pai! Estou encantada! Não é verdade, Lily? Claro, sim! Muito feliz! Nunca a vi mais feliz? Isto é a imagem de uma rapariga feliz ou de quê? Ok, então... também vais gostar de saber que eu estava a pensar em convidar o Jake para jantar, para nós ficarmos a conhecer-nos um bocadinho melhor. É! Isso é uma grande ideia! Convidar o Jake para jantar porque ele é o meu namorado! O meu único namorado! O único que eu preciso! O único que eu quero! Percebeste a mensagem? Macacos me mordam. Querida, o que eu estou a tentar dizer é que nós os dois temos de arranjar uma palavra de código para quando tu estiveres com essas coisas de mulheres. Uma coisa do género... A morsa canta à noite. A morsa canta à noite. A morsa canta à noite, é isso. Pai... A morsa canta à noite. Oh, eu... Já entendi. Vou dar mais uma corridinha. Para ficar um pouco mais em paz com o mundo, percebes? Eu preciso de ultrapassar esta prejuízo do Jesse. Como? Afinal, estás com ele quase todos os dias. Ah, eu sei, mas eu sou uma profissional. Eu consigo controlar-me. A sério? Ok, está bem, então... Digamos que este frasco de biscoitos é o Jesse, ok? Ok. E ele está a tocar e os vossos olhos cruzam-se quando tu estás a cantar He could be the one, he could be the one. Miley? Miley? Miley! A culpa não foi minha, foi do frasco de biscoitos. Ele é que deu o primeiro passo. A torradeira avisou-me sobre ti, meu lindo. Macaco feio! Miley, tu beijaste um macaco de barro e depois acabaste com ele. Como é que vais conseguir controlar-te quando vires o verdadeiro Jesse? Vais enfiar-lhe um saco de papel na cabeça? É óbvio que não. Que disparate, Lily. Isso é ridículo. Mas não, porque tu não te estás a esforçar. As crianças no mundo inteiro vão adorar esta cena toda do, enfim, Ana Montanimal. E vai ser ótimo para a turnê, porque é como se fosse um circo, com música. Não é verdade? Eu estou sempre a ter ideias. Sempre. para... Ah! Eu estou bem! Se calhar é melhor ficarmos por aqui. Sim, ok. Ora bem, talvez esta não seja a melhor altura, mas isto não foi a tua melhor ideia. Eu sei. Eu só tenho de arranjar uma maneira de poder estar ao lado do Jesse sem me ir abaixo das pernas. Ah, macacos me mordam. Ok, ok. Vá lá, vá lá. Ok, qual foi a tua? Tu és demasiado esperta para te lembrares de uma coisa assim tão estúpida. Ei, para a sua informação, tu estás a falar com uma miúda suficientemente estúpida para se vestir de galinha? De pato? De cisne? De pirata? De cenoura? Oh, e uma vez numa loja de peluche, até fez explodir as próprias calças. Foi. Não é o que tu estás a pensar. Olha, para que saibas, eu sou muito estúpida. Está bem. Se tu não me queres dizer o que é que se passa, eu vou-me embora. Não, Jesse. Por favor. Eu vou abrir o jogo. Lola? Yeah! Eu vou abrir o jogo. Yeah! Rua! Fiz, vou à casa de banho. Eu sinto-me atraída por ti, ok? A sério? Sim, mas eu não vou fazer nada acerca disso, está bem? A sério? Olha, o que se passa é que eu amo o Jake. E eu não vou dar cabo disso por causa de um tipo com falinhas mansas, todo giraço, excêntrico, macambúzio. Querido, forte e muito sensível. Faz-me um favor. Põe isto na cabeça. Isso. Tu és um pinga-amor e... Eu não quero namorar com uma pessoa assim. Espera aí. Ei! Eu vi-te acabar com aquela miúda no outro dia. Foi o que eu achei. Eu acabei com ela por tua causa, ok? Quantas vezes é que já usaste essa frase? Ok, várias. Mas desta vez é a sério. Contigo é diferente. Eu não consigo tirar-te da cabeça. O teu riso. O modo como tu te entregas a uma canção. Como amas a vida. Diz não se quiseres que eu pare. Não, não, não. Vês? Eu não quero fazer isso porque... Bom, eu quero mesmo beijar-te. Tu nem imaginas a vontade que eu tenho de te beijar. Bolas, eu te quero mesmo beijar. Tu queres o quê? Jakey! Eu estava a escrever uma canção para ti. A vontade que eu tenho de te beijar, meu Jakey Shakey Baby. Yeah, yeah, yeah. Vamos! Não é verdade, Jesse? O quê? Eu também não acredito. Ouve, Jake, não aconteceu nada demais e não ia acontecer. Mas tu até querias. Um problema de cada vez, por favor. Oh, tu sabes o que eu sinto por ti, Jake? Eu julgava que sabia. Mas agora já não tenho a certeza. Assim que tu souberes, diz alguma coisa. A mim também. Mas se queres saber, eu também queria beijar-te. Uau! Foi só ir à casa de banho e perdi a melhor parte. Viemos o mais depressa que conseguimos. Sim, podíamos ter chegado antes, mas parece que alguém pensou que a alerta vermelho queria dizer para comprar um gelado de iogurte a caminho da Miley. Ah, tem piada. Não parecias assim tão aborrecida quando comeste mais de metade. Ei! Oh, como eu sou tão egoísta. Enfim, a minha vida está praticamente a ir por água abaixo, mas eu fui interromper uma crise de gelado de iogurte. Desculpa, está bem, somos todos ouvidos. Ok, então qual é a situação? Os tipos estão à espera que tu escolhas com quem vais ficar? É. Bolas. Eu só te digo, Miley, se eu soubesse que a Lily estava indecisa entre mim e outro tipo, eu virava-me logo para ela e dizia-lhe... O quê? Tu dizias-me o quê? Leva o tempo que quiseres, fofinho. Eu vivo para ti e só para ti. Queres que te faça uma massagem nos pés? Oh, vês? É por isso que eu te adoro. E é por isso que eu nunca ia pensar em olhar para outro rapaz, porque... Eu sou o tipo de mulher de um só homem, sabes? Eu não ando a zumbir por aí como se fosse uma abelhinha a esboçar de florzinha em florzinha e depois a florzinha. Mas isso sou eu! Eu não sou nenhum exemplo para ninguém. Oh, olha! Olha para as horas. É tarde. Tarde para quê? Ainda agora chegamos. Mas já é tarde, ok? Ok. Bolas, é tão complicado. Por exemplo, tu. Nós temos uma história. Enfim, eu gostei de ti e depois odiei-te. E depois gostei de ti e depois odiei-te outra vez e... E depois fizeste aquela cena do cacete. E beijámos e... E tu, enfim... Jessie, nós não... Não temos história. Mas quando estávamos a escrever a canção, enfim... Foi como se houvesse um clique. E depois disseste todas aquelas coisas incrivelmente queridas e... E depois quase nos beijámos. O que me traz de volta... Porquê que vocês são tão maravilhosos? Porquê que vocês não fazem o que é suposto e estragam tudo? Na cara não, na cara não! O que é que tu vês neste tipo, afinal de contas? És um verdadeiro herói do cinema, não és? Na cara não, na cara não! Vá lá, eu sei que tu andaste com ele, mas não quero dizer que tenhas de ficar com ele por pena. O que é pena? O amor dela sou eu, não és tu. Não será mais correto era, isto é, no passado, isto é, adeusinho. Agora é o Jessica Lam. É o Jake Lam. É o Jessica Lam. É o Jake. Jesse. Jake. Jesse. Jake. Jesse. Jake. Jesse. Tu estás bem? Estou a gritar com fotografias. Achas isto normal, por acaso? Miley, nesta família eu deixei de esperar o normal há muito, muito tempo atrás. O que é que tu tens? Bom, lembras-te do Jesse? De quem eu fingi que gostava para que tu gostasses mais do Jake? Oh, não. Oh, sim. Então o Jake passou à história? Eu não disse isso. Oh, não. Oh, sim. Oh, não. Pois é, pai. Os dois. Bom. Parece que tu te puseste numa situação muito complicada. Sinto muito por ti. Mas para mim é claro que só há uma coisa a fazer. Manda-os passear e vai comprar sapatos. Dois pares. Eu paro. Tu escolhes. Pai, tu não me estás a ajudar nada. São todos iguais. Vocês só servem para abrir frascos, mudar de pneus e descer as escadas com um taco de beisebol quando nós ouvimos alguma coisa. Pai, podes mostrar-me todas as fotos de sapatos que tu quiseres, porque isso não vai mudar nada. Marca a página para quando me sentir melhor. Olha, Maia, eu sei que não sou propriamente um perito neste tipo de coisas. Mas eu conheço uma pessoa que é. Pai, não me vais mostrar outra vez aquele episódio em que aquele idiota tem de escolher entre a loira e a morena e no fim acaba por perder as duas? Sim, e a piroga também. Eu estava convencido que ela ia fugir da ilha daquela vez. Bom, mas não te preocupes. Eu faço uma aposta contigo em como nunca viste este episódio. É só carregar no play. Olá, meu amorzinho. Mãe? Bom, se tu estás a ver isto é porque chegaste àquela idade em que estás com problemas com os rapazes. E a única solução do teu pai é pôr-te a ver um daqueles episódios idiotas daquela série de pato. Ei, está cheia de bons conselhos sobre os altos e baixos da vida. Bom, o Blue Jeans tem razão. Ele disse, se tu queres calar a boca e agarrar na câmara, aponta para aqui. Ouve, querida, eu sei que tu gostavas que eu estivesse aí para te ajudar. Eu sei, mas a verdade é que mesmo que estivesse aí a dizer-te exatamente aquilo que te vou dizer agora, a única voz que realmente importa é a voz dentro de ti. É mais fácil do que julgas. E se ouvires o teu coração, ele saberá dar-te a resposta certa. Vai correr tudo bem, fofinha. Eu adoro-te. Eu também te adoro. Oh, está bem. Ok. Ora bem, coração. Estou a ouvir. Qual é a resposta? Não ouço nada? Não tenhas medo. Só estamos aqui nós. O Jake. Bom, acho que isso significa... O Jesse? Oh, macacos me mordam. Olá, eu agora não posso atender, mas quero muito, muito, muito, muito ouvir o que tens para dizer. Por favor, deixa uma mensagem. Ah, e não interessa o tamanho, porque eu quero muito, muito, muito, muito, muito ouvir o que tens para dizer. Adeus, Pip! Olá, sou eu. Eu só queria dizer-te que... Sinto-me mal por te pôr numa situação como esta. Mas o que importa é que... Independentemente do que tu decidires, eu só quero que tu sejas feliz. Ah! Dois rapazes que só querem que eu seja feliz? Dessa é que tu não estavas à espera, pois não, mãe? Tu disseste que ia ser fácil. Se eu visse o coração... Uau! Então não sou eu. É que quando a tua fotografia caiu mesmo à minha frente, eu... Ficaste desapontada. Desculpa, já sei que há uma história entre mim e o Jake. Como eu disse, ele tem muita sorte. Vai lá. Tudo bem. Obrigada. Marley. Ouvi a tua mensagem. Então, sou eu ou... Está vindo dois. Sabem qual é que foi a decisão?